café. Aí, vamos voltar lá pro Asa de Águia. Bora voltar pro Duvalino. Bota o Duvalino no ar, meu parceiro. Aí, vamos botar música, vamos botar ritmo aí. Nesse festival da virada, Luiz Carlos, nessa entrevista coletiva aí. Pronto, não tem como. É, o som não tá legal, o som da sociedade tá melhor. Bota no ar. Asa de Águia. 5. Virada Salvador 2025. É isso aí, Festival Virada Salvador 2025 para você, Rádio Sociedade da Bahia, passando aqui com mais informações desse Festival Virada Salvador, quarta noite para você. Olha só, os agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, realizaram no domingo, né, 324 vistorias, 301 orientações, 3 notificações e um embargo de obra. Também foram promovidas 84 remoções de publicidade irregular, uma remoção de equipamento e 22 ações de monitoramento sonoro durante os shows. Serviços da Prefeitura aqui na Arena, o canto da cidade. É a Rádio Sociedade da Bahia no Festival Virada Salvador. Festival Virada, o maior réveillon na cidade mais desejada do Brasil. Prefeitura de Salvador. É isso aí, Durval Lelis já passou por aqui, Bel Marques também fez um show memorável, hein, Pedro Carvalho? foi incrível o que ele fez aqui nesse parque de exposições. E você revive agora, Bel Marques no Festival Virada Salvador. Cabelo rapazinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado no véu, já que vem barata. Cabelo rapazinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado no babara, já que vem barata. A barbarina aumentou, tranquilidade, quem é babá, quem é, quem é? É de cabelo raiz, cabeça feita, vai ser a fé, vai ser a mão, vai ser o som. É de cabelo raiz, onde é agora? Vai ser a paz, amor, amor, amor, amor. E qual é a sua vez? Eu só quero passar. Prefeito Bruno Reis, em coletiva, agora aqui na Arena, o canto da cidade. Há uma redução de 104,6% do número de casos relacionados à questão de segurança. Tivemos o registro de então, número gráfico. Cada vez menor. Na área da saúde, também confirma que as pessoas que conseguiram. 92 foram casos físicos. Um precisou ser transferido para a unidade de saúde, é um percentual de 93% dos casos. Tudo funcionando bem, o trabalho é necessário para acolhimento, já são mais de 100 crianças acolhidas hoje nesse processo, acompanhar o trabalho, atendimento. E dentro do programa Salvador Acolhe, a forma que as crianças estão sendo cuidadas lá, sendo aqui, tem também copiado por outros grandes eventos do Brasil. A preocupação com as pessoas, com as crianças, no Mirante, já passam em março. Algum tipo de deficiência que vieram para no nosso evento, também tem uma oportunidade, né, de compartilhar da emoção de um grande evento como esse. O trânsito no bem, o transporte, toda a questão da fiscalização por parte da organização dos ambulantes. Todo dia a gente ajusta essa operação, o Salvamar também trabalhando. Não tivemos aí nenhum caso ontem, nenhum registro de ocorrência na praia. Amanhã sempre é um dia que tem que ter uma atenção especial por conta do tradicional pulinho das ondas. Enfim, a quantidade reciclado, coletado, também já supera os números da edição passada. É só celebrar e agradecer. Estamos chegando ao quarto dia do evento. E graças a Deus, ocorrendo um clima de paz, tranquilidade, de muita alegria, muita diversão. Era esse o propósito desse grande evento. Matéria, telejornais, sem sombra de dúvidas. A gente foi lá pesquisar no Google, a cidade mais falada no Brasil é Salvador. Não tem uma programação tão, né, intensa como a nossa, com tantos artistas de peso. Hoje mesmo, uma noite mais para a garotada, vendo muito jovem aí, que veio para curtir a fala do Matuí, do Henrique Freitas, do Gustavo Mioto, também essa galera já de idade, como eu, que gosto, mas já não tão jovem assim, estão contestando tudo isso, os estilos musicais, esta noite, a nossa balada também está num grande momento. Então, enfim, pedir para ter mais uma noite de muita alegria e amanhã estarmos todos aqui para celebrar a chegada de 25. Agora me coloco à disposição de todos e todos vocês. Raul. Fala, professor. Quero que eu podia fazer, porque como não posso ativar mais do que 20%. satisfação que ele estava para tudo isso. Então, se não cumprir, ele já viu também em frente ao shopping da Bahia. Ou não cumprir. O viaduto está ali do lado do Detran. Eu vou inaugurar dia. Acho que dia 1º, antes da festa, ia mudar. Está como não cumprido, mas para a obra. Então, eu estou junto que quando nós cumprirmos os projetos de futuro, nós vamos chegar quase 100% dos nossos compromissos assumidos. Eu quero que o G1 comece agora a avaliar as propostas do governo do estado para a gente ver como é que está o desempenho, até com que eles precisam se preocupar. Espera aí. A pergunta do prefeito Bruno Reis. Boa. Para você que acompanha a Rádio Cidade da Bahia, prefeito Bruno Reis, dando coletiva aqui nesse quarto, vamos lá, noite de... Eu tenho um grande projeto. Vou entregar a primeira maternidade, o Hospital da Criança. Vou entregar o maior preço de honra, a grande arena multiuso, o grande centro de operações, que já está em construção com o ramp de tecnologia do suborno, o teleférico, que o financiamento foi aprovado na última semana, e o novo centro de convenções do Centro Histórico. Esses, digamos, serão os maiores projetos mais estruturantes. Mas eu tenho, como meta pessoal, dois desafios. Um é a questão do transporte. É, vocês viram hoje, chegaram os ônibus articulados, onde se nós já tivemos lá atrás na nossa cidade, e há muito tempo não tinha, chegaram dois. Nós vamos entregar no mês de janeiro 49 ônibus de 15 metros do BRT e mais 55 ônibus convencionais Euro 6 com ar-condicionado. Com isso, 2% de ônibus novos com ar-condicionado. A prefeitura está comprando 390 ônibus, 300 Euro 6 convencional e 90 ônibus elétricos, sendo que esses elétricos, o ar também elétrico. Com isso, nós vamos chegar no início do semestre de 2025 com 65% dos ônibus com ar-condicionado. Empresas, elas são obrigadas a cumprir um cronograma onde tem que renovar 10% da frota. Isso garante que até 2028 a gente tenha toda a frota renovada com ar-condicionado. Mas, provavelmente, penso que a prefeitura vai ter que fazer um subsídio e a gente está avançando para os subsídios agora serem feitos com equipamento rodante. Não mais com dinheiro e sim com ônibus. Então, muito provavelmente, a gente vai antecipar a chegada a 100% da frota com ar-condicionado antes do ano de 2026. Então, eu tenho uma meta pessoal para que eu possa consolidar o meu trabalho, resolver o problema de transporte público. A segunda meta pessoal é elevar a qualidade da educação da nossa cidade. Eu recebi ontem os números do secretário de Educação, e nós fechamos esse ano com a proficiência, porque a gente, para vocês entenderem, não é aprovação automática. O que eu vi agora, o Estado ensaiando que poderia fazer novamente, cometer esse crime, que é aprovar automaticamente os alunos. Eu estou preocupado é com a qualidade da educação, certo? Então a gente faz as nossas avaliações internas e o PROVA, que é a avaliação divulgada para o 5º ano, a gente tem a melhor série histórica de toda a cidade de Salvador, 5.93. Superamos o pré-pandemia e tivemos o melhor resultado de proficiência de toda a série histórica da nossa cidade. A mensagem de ontem ontem não, sábado, deu nossas avaliações, inclusive, para esse recurso de experiência. Eu estou satisfeito com isso, não. Eu acho o seguinte, nossa cidade avançou muito em todas as áreas. E a perspectiva das pessoas que é o transporte público avança, como as outras áreas avançaram, e a educação. Ou me entregar de corpo e alma para garantir que também a gente possa, nessas áreas, avançar com as primeiras posições no Brasil, como nós estamos em todas as outras áreas. Eu preciso, tenho 43 anos, sem voltar para a iniciativa privada, conforme dá meus negócios, e fiquem abertos para no futuro a gente poder trabalhar junto novamente. Gostei muito de trabalhar com vocês, mas infelizmente eu não posso ficar. Só para pedir a Pedro Pedro, ok, ele está viajando, vai chegar dia 3, eu vou conversar com ele, para ver se ele vai sair logo no imediato, pode ser que ele ainda fique mais um pouquinho, né? Então, como eu disse, não estou preso a data. Tenho, naturalmente, a partir do momento dessa conversa que ele teve comigo, tentado identificar nomes, prospectar nomes, para que possa fazer um trabalho com tanta qualidade como ele fez. E eu quero aqui, em nome da cidade, em nome da população, agradecer a Pedro Torinho pelo brilhante trabalho que ele realizou à frente da sua infraestrutura. Eu não me lembro aqui em Salvador, um secretário de cultura tão bom e que fez tanto em tão pouco tempo como o Pedro Torinho. Então, muito obrigado, Pedro Torinho, por todo o trabalho que você realizou. Sou seu fã, por tudo que você representa para a nossa sociedade. Que você brilhe muito para nos orgulhar cada vez mais. Você ouviu o prefeito Bruno Reis na coletiva aqui na quarta noite de Festival Grande Salvador 2025. E Matuê já está fazendo o som dele no palco principal da Arena, o canto da cidade. Festival Virada, o maior réveillon na cidade mais desejada do Brasil. Prefeitura de Salvador. Então precisa ir. Quem tá por você? Joga esse por quem bater. Ela quer te dar prazer. Ela quer te dar prazer. Ela quer te dar prazer. Então, sociedade ao vivo no Festival Virada Salvador 2025. Joga esse por quem bater. Ela quer te dar prazer. Ela quer te dar prazer. Ela quer te dar prazer. Isso. Ô, Matheus, fala, Marão. Deixa com a gente aqui na coletiva. Vamos nessa. Prefeito, prefeito, não mudei nada. Tenho muito orgulho disso. E vou continuar sendo essa mesma pessoa, pessoa simples, humilde, com o pé no chão, que não perco meu tempo falando da vida dos outros, preocupado com a vida dos outros. Eu dedico minha energia ao trabalho. E dificilmente terá alguém que trabalhe mais do que eu. Pode trabalhar tanto, mas mais do que eu é difícil, porque eu praticamente trabalho todos os dias da semana para ter minha esposa, para testemunha, a minha equipe, e amo muito, faço muito bom, com muita dedicação, estou seguro e isso daqui para frente. Bom, eu já fui até fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. Esse é o meu compromisso. E quem quiser, junto nesse compromisso, me dar as mãos, estar ao meu lado, marchar junto, e trabalhar junto, transformar a cidade, nós vamos fazer isso. Então, meu foco é esse. E tudo para alcançar nessa. Mais preparado, conheço mais do público, conheço ainda mais a história grande, pode ser alguém como eu conheço, mas mais do que eu mesmo, eu desafio. Né? Eu ensino as pessoas que trabalham comigo a chegar e sair dos bairros pelo caminho mais rápido. Como tem gente aí que se você soltar algum bairro, só sai se tiver o Waze para poder voltar para o centro da cidade, certo? E ainda fico falando em querer ser prefeito. Eu conheço mais a cidade, sei que não vou ter que enfrentar uma crise como enfrentei da pandemia, as próprias turbulências políticas. Quando você está reeleito, você deixa de ser algo. Muitas ocultas não vão me atrapalhar. Né? É, só 2030. Né? Então não vou ter ninguém jogando caixa de banana se eu pisar, eu não tenho ninguém querendo puxar meu tapete. Vou esquecer que eu fiz. E já vamos trabalhar. E quem vai ganhar é vocês e a nossa cidade. Agora, Mário, o que você falou? Beleza? Saída. Nós, com uma festa com a proporção dessa, com uma entrada e uma saída, tem que ter tudo que dá para se fazer isso. E também o evento que aconteceu ontem da revolta dos ambulantes, querendo queimar pneus, fazer alguns movimentos aqui em frente ao Festival da Virada. E Beto Sangalo reclamou do palco. Alguma melhoria para 2026? Vai rever essas coisas? Que o povo está aqui por óleo na próxima. Vamos lá. Em relação ao acesso, se confirmou no quarto dia como a decisão acertada. Os ambulantes corria risco de acidente. Era a equipe pedindo para as pessoas na rua de dentro. E as pessoas estavam no meio. Transforma as pessoas em nada. Gente, uma decisão como essa pode ter afetado sim, praticamente. Acho que dois públicos diferentes. Quem mora aqui exatamente na frente, que vinha andando e entrava, que agora precisa dar volta. E quem vem de ônibus, quem vem de carro, quem vem de mototáxi, não é terceiro lá. No início do centro de convenções, e vai andar pelo lado de lá, com mais segurança na grande calçada, numa via exclusiva, sem risco de atropelamento. Então, o único povo que foi afetado com essa decisão é quem mora aqui exatamente na frente e precisa dessa. Em relação aos ambulantes que ficavam distribuídos aqui, e aí impactava a saída do evento, impactava o trânsito, eles vão. Então, também foi impactado. Mas, tomar decisões é isso. Nenhuma decisão é capaz de agradar a todo mundo. E no final do dia você tem que ver foi melhor ou pior. Se confirmou uma mudança melhor para o público. Em relação ao palco, ele teve um aumento de 20%. Por uma demanda da galera que fica lá atrás para poder jogar. Ele tem uma rampa. Se você quiser tocar perto das pessoas, é uma descida. Então quem está aqui no palco, tem aquele lá. Chega lá, está em frente, cobrindo, e pode estar. É que boa. O quem está assistindo, senhor, a pessoa que está curtindo a festa. A prefeito. Dá para tentar baixar um pouco mais, a gente vai avaliar em relação a isso, a decisão de não estar tomada, se foi acertado ou não. Mas o palco proporciona tanto para quem está lá atrás poder enxergar, quando a artista quiser interagir com a frente, ela tem essa possibilidade. Mas, graças a Deus, se chegar no quarto dia de um evento como esse e só ter essas duas reclamações, é porque o evento é um verdadeiro sucesso. É isso aí, coletiva do prefeito Bruno Reis, aqui direto da Rádio Sociedade da Bahia. Vamos nessa, vamos com o Matuê ao vivo no palco da Sociedade. Sociedade ao vivo no Festival Virada Salvador 2025. Fala, homem. E aí, meu chato? Tô chegando na tarde, hein? Tá com aquelas lá? Tô sim, viu? E aí, se houver alguma ideia, pode pegar um reguezinho no story. Bora, bora. Eu tô com feira aqui, viu? Ora, pois só vou tocar aquela lá. Inveja e tal. Olha que uma rádio passando mal. Oh, Ao vivo pra você aqui no Festival Virada Salvador 2025. Daqui a pouquinho tem Gustavo Mioto pra você, só frente a sertanejo. É Rádio Sociedade no Festival Virada Salvador. Festival Virada, o maior réveillon na cidade mais desejada do Brasil. Prefeitura de Salvador. Maltrata, sempre quando a responde em primeiro lugar. cidade mais desejada do Brasil. Prefeitura de Salvador. É isso aí pra você, Rádio Sociedade. A hora certa pra você. 9:55. Sociedade ao vivo no Festival Virada Salvador 2025. Yeah. ansiedade aí, gente! É o som do Mato El Trap no palco principal da Arena, o canto da cidade, você ouvindo pela Rádio Sociedade da Bahia. Eu nunca deixo ela no sede alugo um privado e vamos para Búzio. Tem espanhol e sujo. Vamos dominar o mundo. Avançamos anos dos a 30, comandando tudo no futuro. Thank you. uma torre eletrônica com DJ, mais de 100 horas de música, com atrações e energia única dessa cidade. O Petrópolis é o Salvador, atrás dele de todo o país, e lotes, hotéis, movimento da cidade, é claro, a economia. O Petrópolis é o Salvador, acontece de 27 a 31 de dezembro, na Arena, no canto da cidade, na Orla da Boca do Rio. É para chamar famílias, amigos, gente de fora, chama todo mundo. É como diz o Lima no festival. Bora virar, é a Prefeitura de Salvador fazendo o maior réveillon na cidade mais desejada do Brasil. Na guerra do Rio, mas agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz. Olha o bolo um contra os outros. Tô dividindo a festa com meus frutos. Se for pra fazer o corre, eu só faço isso. E se não vale o meu dinheiro, eu me disco. Minha história, a sua saída. Acompanhando pelo som da sociedade, daqui a pouquinho tem um sertanejo Gustavo Mioto para fazer tocar aquelas modas românticas, né? Para fazer os apaixonados daqui da Arena, né? O campo da cidade, irem à loucura, porque aquelas músicas que mexem com o coração mesmo. Daqui a pouquinho, Gustavo Mioto, ainda hoje, tem também embalada para você aqui. No canto da cidade, você vai acompanhar a transmissão, claro, aqui pela Rádio Sociedade da Bahia. É a Rádio Sociedade no Festival Virada Salvador. Festival Virada, o maior réveillon na cidade mais desejada do Brasil. Prefeitura de Salvador. Thank you. que pode é do tipo que te move. Cê tá bem gostosinho, então segura a tua onda. Vem, traz o chão. Como é na rede, como é no verde. Hoje eu trouxe link, cê não sou cê. Se eu não chego, falou a trás. Cê me sente mais dinheiro a fazer. De imprensa, vamos lá. É porque o centro tem muita demanda, assim, assim como o forró. É mais quente que o sertanejo, né? E, né, segurando a onda, eu acho que a gente não tem que ficar com a cabeça, assim, de achar que já tá bom, ou achar que não precisa gravar com mais ninguém, ou achar que ele está na goiça. Está aqui, dá pra fazer um. Essas coisas assim ajudam muito, né? Em Recife, eu gravei meu DVD em Recife, de 10 anos. A gente gravou com o Léo Santana, a gente, Juan, já gravei com a Cláudia, já gravei com o Jorge Macedo. Então acho que essas enriquecem demais o trabalho, assim, e fortificam mais, assim, a sua personalidade dentro do mercado. Isso sempre foi um grande triunfo nosso. Boa noite, Gustavo. Letícia do PS Notícias, que é da Piatã FM, da Salvador FM. E eu queria saber de você, assim, o sertanejo aqui em Salvador, no carnaval, ganhou, né, muitos blocos, até o próprio Jorge Mateus já tiveram blocos, shows no camarote. E você acabou de dizer que você faz vários hits e gosta muito dessa mistura. Como é que você avalia isso, o sertanejo vindo pra cá, pra Bahia, e se tem alguma coisa aí pro carnaval de Salvador? Aí, pergunta, eu não sei. Aqui em Salvador, eu acho que Salvador a gente não faz esse ano. Esse ano que vem, né? Mas sobre a entrada do sertanejo no carnaval aqui. Naturalmente seria de outro gênero musical, né? Então eu me sinto honrado como sertanejo assim, de ser convidado para o Carnaval de Salvador, que a gente sabe que é uma referência não só no Brasil, mas no mundo de festa, né? Então isso é muito legal. O sertanejo, eu me sinto muito honrado de ter um espaço para o sertanejo nesse tipo de evento, nesse evento em específico. Então eu acho isso muito legal, eu acho que o sertanejo deve valorizar. Tá? O cara, a gente tem artistas de outros gêneros nos rodeios. É muito legal, eu acho que uma grande oportunidade para o sertanejo estar aqui. Boa noite, Gustavo. Grupo Atar, sou Rebeca, Grupo Atar de Portal Massa. Repetindo, você vira internacional. Você poderia. Eu tô gravando lá fora agora e tô gravando. A gente ainda tá juntando músicos, fazendo camping de compositores lá fora. Então a gente tá fazendo não tem as coisas necessárias assim, pra saber se vai ser um álbum, se vão sair singles primeiro. Acontecer isso primeiro. Mas é meio isso. Com Deus da minha avó. Eu gosto. Fala. Tá comigo as músicas. Então já é um projeto que tá andando até que as esperadas que eu esperava. Então, é. Primeiro disco, agora. Agora, é. Pensava que ia ser um negócio mais. Pisando em ovos, sentindo como é que ia ser e tal. E tá sendo bem diferente. Sendo um jão com bastante base, assim, com bastante força, assim. Então isso eu acho feliz. Aí pra você a coletiva do Gustavo Mioto, a próxima atração, né, a se apresentar aqui na Arena O Canto da Cidade, na Orla da Boca do Rio, no Festival Grande Salvador 2025. É Rádio Sociedade no Festival Virada Salvador. Festival Virada, o maior réveillon na cidade mais desejada do Brasil. Prefeitura de Salvador, no palco. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Boa noite, parceirão. Feliz ano novo. É isso aí, o Trap Matuê se apresentando aqui, né, no palco principal da Arena O Canto da Cidade. Muita gente aqui aguardando o Matuê descer do palco, né, que acabou de se apresentar. Muita, a galera, né, jovem, né, os adolescentes que curtem muito aí esse ritmo que é o Trap, né, um ritmo novo, a derivação do rap com alguns elementos, né, diferentes, e faz aí o público jovem se aglomerarem aqui próximo ao palco, né, para poder falar com o Gustavo Mioto. Claro, o público que está aqui, né, o público VIP que está por aqui, próximo ao camarim do artista, está aqui para tietar o Matuê, ele que é um dos grandes nomes do trap no nosso Brasil. Então é isso aí, Rádio Sociedade da Bahia no Festival Virada Salvador. Festival Virada, o maior réveillon na cidade mais desejada do Brasil. Prefeitura de Salvador. Dia 3 de janeiro, eu vou estar aqui. Então, daqui a pouco tem Matuê para você. Olha só, você sabia que Salvador foi o festival mais desejado dos brasileiros? Pois é, o Festival Virada Salvador promete, nos dias dos palcos, uma torre eletrônica com DJs, mais de 100 horas de música, com as super atrações e a energia única dessa cidade. O Festival Virada Salvador atrai gente de todo o país, que lota os hotéis, movimenta a cidade e, é claro, a economia. O Festival Virada Salvador acontece de 27 a 31 de dezembro na Arena, o Canto da Cidade, na Boca do Rio. É para chamar família, os amigos, gente de fora, chama todo mundo. É como diz o lema do festival, bora virar? É a Prefeitura de Salvador fazendo o maior réveillon na cidade mais desejada do Brasil. Ó, tivemos ontem grandes atrações passando por aqui. Tivemos Durval Lelis, Cláudia Leite, Wesley Safadão. Vamos matar a saudade do Safadão de ontem? Wesley Safadão ao vivo ontem aqui, no terceiro dia de Festival Virada Salvador. Enquanto Gustavo Mioto vai se ajeitando para começar o show, o Wesley Safadão, a gente vai aquecendo aqui a expectativa desse sertanejo com o Wesley Safadão. Sociedade no Festival Virada Salvador 2025. Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que eu me fiz é frutaria e eu não vou montar por nada. Ela fala que eu não presto, que eu gosto. Para minha Bahia, para minha Bahia. Joga a mãozinha pra cima. Prepara pra tirar o pé do chão. Tira lá em cima, tira lá em cima. Eu te... Meu lado esquerdo, meu lado direito, falou camarote, galera lá atrás, vou pra cima, 20, porra, mãos em cima pra cantar assim, ó. Se ferrou, tu te apaixonou. Você acabou, que eu sou seu passatempo. Eu passo a mão, eu passo a mão. No Festival Virada Salvador 2025.